força no nome Jesus. A força no nome Jesus. Não existe um nome igual. A cura no nome de Jesus. A cura no nome Jesus. A cura no nome Jesus. Jesus, há poder no nome Jesus. Há poder no nome Jesus. Não existe um nome igual. Oh, há poder no nome, no nome de Jesus. Há força no nome, no nome de Jesus. Aleluia. A cura no nome, no nome, no nome de Jesus. Olha, ele pode te curar agora, nesse momento. Na palavra está escrito: não existe nome tão poderoso quanto o nome de Jesus Cristo. Oh, há poder no nome de Jesus. Oh, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus, para todo sempre. Oh, a força, a libertação, a liberdade. Ele pode libertar você nesse momento. Aleluia. Oh, oh, nome poderoso, igual a este não há. Nele existe libertação. Há poder no nome, no nome de Jesus.